180, QNH 1018, continue aboard, stand by landing clearance. Stand by for landing clearance, Zulu 272. Voo 2065, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Livre decolagem, pista 10, voo 2065. Alter Yankee, Ciente 080, está correto disponível, Serra Alter Yankee, na escuta e controle. Ciente, o Alter Yankee. Controle, São Aurora, Força Aérea 2018. Força Aérea 2018, aciona indicação via chegada a mar e desce mantém 060, ajuste o altímetro no 018. Descida para o 060, descida Mari, ajuste 018, 080. Voo 2065, decolado 215, controle número 20, decimal 8. 208, 065, boa. Sunny Gol 2065, bom dia. O 2065, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 360, via saída da El. Direita da El 360, 2065. Hotel Yankee, confirma estimado de pouso. Estamos estimando pouso ao Mike Bravo, seu número 3 na aproximação, mantém a pressão da chegada. Hotel Yankee. Já montaram o Hotel Yankee, prossiga, senhor. Afirme-se, já voou condição em junto com Mike Charlie na rota. Afirmativo. Pede. É 3111, chama agora o centro Recife, na frequência 2835, altame 251. 5, Porto Seguro, município 63, Puro Noroeste. Essa Delta Fox, 13 miles, Alto Pantarará. Roger, Echo Delta Fox, there isn't a traffic for you, and you live in free. Yeah, leaving frequency, 123.45. 123.45, thank you. Puxando meu 311. Descer pro 0940. 1094, desce, mantém a 2500 pés. O seu time entrou no 098. Conforme estabilizado. 2500, chamada estabilizada. 094. Chama agora o centro de Recife na frequência 128.35, alterna 1251. Sente, 1251 e a primária? 12835. 1235, grato, bom dia. Delta Yankee. Nossa. Serviço radar encerrado, ingressando no espaço aéreo Golf. Confirma o ponto de modificação do plano de voo, que a rota tem aqui. Gente, o destino é Serra Brava mais que alto, sorry? Gente, o serviço vai dar encerrado, 40 milhas noroeste do Salvador, mantém o 08. Você tem frequência livre 12345. Caso necessite de informação e alerta, irá chamar o centro de Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Primária 12685. Salvador, bom dia, 2407, passando 240 ao 160, 20 da Golf. Azul 4207, desse mantém o 080 via chegada a bom, se ajuste altímetro 10018. Autorizado até o 080, ajuste altímetro 10018, a bom, passando o Victor Mike Bravo, desse mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 10018. Força aérea 20018, desse mantém o 050. Para o 050 da 08. Controle. Na sua escuta, para pegar. Passara 2500 pés, ajuste no 018, voe na proa do Serra Vitor 366, informe estabilizado na final do procedimento. Pede para 2500 pés, na proa do Serra Vitor 366. Primativo. Estabilizou 004. Black chama a torre, frequência 11895. Obrigado. Oi, Salvador, 094 da Gol. Bom, 094, ajuste no 08, pouso autorizado, pistão no 0, 120 graus no 0 norte. Silver, 094. Dois ataques, o Vitor Kilo Quebec, após ponto de espera para ingresso. Seu Yank ainda está na disputa do controle? 007, desça para o nível 060. 7-0, seguinte, para autorização chame o controle Aracaju, frequência 120.3, serviço radar encerrado, 2790. Chama o controle Aracaju, 127.1203. Quebec, tu está aliado, mantém ficha 35. Tem uma 094, solo 29, direita no 21, decimal 1. Direita 21, muito obrigado. Torre 118 decimal 9. Torre 18 decimal 95, 202. Torre Salvador, Força Aérea 208. Só para 4.000 pés, ajuste no 0.18, autorizado R9, forma estabilizada, 4207. 4.10018, vai reportar estabilizado, azul 4207. Vitor Vila Quebec, você pode quanto para decolagem? Na escuta? Na escuta, Sério, autorização de pouso, pista no zero, devido à decolagem do tráfego 35, que aguarde autorização, nova autorização. Gente, aguardando nova autorização de pouso, 208. 8 quilo Quebec, autorizado a decolagem, pista 35, vento 130 graus, 08 nós. Já descido para 2.000 pés, 2.09. 8 quilo Quebec, decolador 33, mantenha rumo de decolagem, chame o controle no 20.8. Obrigado, senhor, bom dia. Vitor Quilo Quebec. Setor 20.8, informa o tráfego, setor norte, Papa Alfa 32, é o tipo, em exceção ao 1.500 pés, se afastando do campo, interfere com a aproximação. Livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, no zero nós. Pouso livre na 10, 202, avisa ao contrário. Mantendo no 1.500 pés, direto para o de Santana, informe 20 milhas fora. Possível, pode acender para o 045? Ainda negativo, aguarde para Santana. positivo. Mantendo 1500, mas pode aprovar a fila da presença. Positivo? Positivo. Muito obrigado. Mike Bravo, desça e mantenha 2500 pés. Vitor Mike Bravo. 2500 pés, Vitor Mike Bravo. Chamativo. Estabilizado, Azul 4207. Torre Salvador, 1-1-8-3-1-9-5, Azul 4207. 8-9-5-4. 3. Esquerda, Militar, 2-0-8. Salvador, bom dia, Azul 4207, final de 8 milhas. Azul 4207, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste no 0-8. 1-0-8, aguardo a autorização de pouso, 4-2-7. Azul 2770, ponto de cara pronto. Azul 2770, linha decola de imediato? Afirmo. Autorizado linha decolar, pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Linha decola, pistão a 0, Azul 2770. Florinha Juliette, meu cordial, bom dia, prossiga. Falando através de Paripa, Juliette. Quebec autorizado, ascensão 045, Vitor Kilo Quebec. Vitor Kilo Quebec, 045, muito obrigado, senhor. Pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Livre, pouso 1-1-0, azul 4207. Azul 2770, decolado aos 38, controle 120 decimal 8. 208, obrigado. Salvador, Azul 2770, muito bom dia. 2770, bom dia. Saída Coral, vigilância no perfil, 2770. Saída Coral, perfil azul 2770, com referência quando possível pro de Coral. Realmente vamos manter o perfil da saída. Perfeito. Seu Mike Bravo autorizado a final do procedimento, ajuste no 017, aguarde para a descida, tem tráfego abaixo a 1000 pés. Autorizado a final do procedimento, aguardando sua autorização para a descida, seu Mike Bravo. Do 4270 no solo, aos 40, direita no 21, décima 1. 211, 4270. Zamari para o nível 050, ajuste no 097, voo no 739. 5.000, estado 08, voo no 739, 097. Mantido, autorizado via chegada Mari, ajuste no 017. Ajuste no 017, via chegada Mari, voo no 739. Mike Bravo, tráfego superado, autorizado a final do procedimento, informe estabilidade. Autorizado a final do procedimento, dentro do Mike Bravo vai iniciar a descida. Troca visual com a pista? Afirmo, visual com a cabeceira 1 no 0. Flete aproximação visual, chame a torre em 1 no 8, 95. Papa Tango Victor Mike Bravo. 1895, obrigado. Aquilo que é bem que tem o chamado de pouso em feira? Para 1-3. 1-3-0-5, senhor. 1-3-0-5. Sou o Vitor Mike Bravo, na longa final da 1-0. Vitor Mike Bravo, ajuste no 0-7, fecha em aproximação, guarda autorização de pouso, fecha no 0. Guarda autorização para pouso, Vitor Mike Bravo.

A Lima, 310. 48, decolar 249, controle no 20, decimal 8. É nóis, agora. Go. 642. 48, contato no radar na decolagem, saída pouca, vigilância no perfil. Pouca no perfil. Juliette, solo 50, 2A Backtrack, confirme a bata. Gente, a poste de pista livre, o Victor de Juliette. Pronto, voo no 184. No 184, guarde mais um da decolagem de tráfego decolar à frente, mesmo perfil de saída aqui. Gol no 84, sente. Três A decolagem, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 08 nós, após decolagem, mantenha o rumo de decolagem. Decolagem, mantenha a prova, gol no 84, obrigado. Sente, Vitor e Juliette, bom dia. No 84, decolar 252, controle no 20, decimal 8. 208, obrigado. Desceu a Rádio Bíblia, agora está com proa de Tacarista, mantendo o Tintão, decolado no 0122, passa a trata, né? Comandor Gol 1184, bom dia. Golo 184, contato radar na decolagem, saída pouca, vigilância no perfil, 1184. Quem decola, mantém o perfil, Golo 184. Especialista da coordenação, não há tráfego de conhecimento desse controle a informar. Vitor Kilo Quebec, controle na escuta para o regresso. Acione identificação. Dessa via chegada a Mário para o nível 050, até 3740. Tá, 3198, voe na proa do Serra Vitor 369. Desça para 4 mil pés, autorizado procedimento à Renave, informe estabilizado. Ajuste no 097, tá, 3198. 7369, 4 mil, estamos estabilizados a 3, 1, 9, 8. 739, Torre Salvador, frequência 1 no 8, decimal 35. 1835, 6 anos. Foxtrot, você chega. 184 está portando órgãos vitais, senhor. Solicita a pro do Romeu Fox 18, onde é Aracaju. Está com a velocidade liberada, aguarde autorização. Ok, obrigado. Então, copiei, confirme. Eco Delta Fox. Voo no 739, torre. Apareceu o plano de voo, Eco Fox? Você tem condições visuais, atento a tráfego à sua esquerda, é o Delta Fox. Forme no Travel de Paris. Só no código 0131, é o Delta Fox. Bom dia, final Delta Zero. Corre, 11895. 283. Gente, voo 739, pouso autorizado, pistão 90, 120 graus, 90 nós. Esse pouso 90, voo 1739. Se decimbra aproximadamente a 5 dias, se possível. Gente, mantém a posição que o Célio. Ligo para a coordenação, vai para o certo. Coral agora, o 2770. 2770, o serviço radar está encerrado a 5 milhas da posição coral, vai cruzar o nível 1, cruzou o nível 140. Está no controle Léo, frequência 120, decimal 1, 2770. Terra Lima, autorizado a decolagem, pistão 17, 120 graus, 90 nós. Bravo November Bravo, cheque seu Monte Charlie. Cruzou o nível 220, autorizado voar direto Maceió, chamar o centro Recife em 126 decimal 85, caso negativo no 2545, voo no 648. Maceió 2085, é mais próximo. Quilo Serra Lima, decola 257, controle no 20 decimal 8. Gente, controle 120 decimal 8, Quilo Serra Lima. Nível 960, chame o centro Recife, frequência 12685, caso negativo 12545, gol 1184. 2085, 2545, obrigado, 1184. Controle, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, decolou da 197, saída coral. Gente, Quilo Serra Lima, da coral, vigilância no perfil, Quilo Serra Lima. Gente, Lima. Tá 3198, chame a torre, frequência 18, decimal 95. 3195, obrigado. Jorge Salvador, bom dia, tá 3198, final da 90, tá de boa, embaixo de travado. Tá 3198, ajuste no 097, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 109. E depois no 0, tá 3198, 617. Delta Fox autorizado por onda rotatória, Delta Fox. Acertado, Delta Fox. Delta Fox, para ingresso no circuito, chama a torre Salvador, 118, decimal 9, sim. 18, Brasil. Salvador, só passando agora para Delta Fox. Prossiga, Eco Delta Fox. Resolva 117, mandando o número de ensaio. Autorizado final 17, Eco Delta Fox, ajuste altímetro no 017, reporte quando a vertical da Enrimar. Enrimar, reportará. De caixa pregos inicialmente. Nível 050, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. O Silvestre pode voar mais 3 milhas à frente e depois virar para a caixa pregos? Pode. Estimativo, autorizado. Você repetiu o plano de voo junto à Falaia de Salvador? Afirmativo. Eu fui para o 13 e 10, ok? 13 e 10, ok. Essa para o nível 040, ajuste 1017, voo na prova do Serra Vitor 369, autorizado procedimento RNAV, informe nacional de voo. Nossa, descendo para 040, serão 40919, dando 369, até 37. Estabilizado. Bravo, agora outra vez de Paribe, direcionando o corretor internado. Ativo informe na SEASA, Bravo não vem mais Bravo. Respondará. Direita, 2-1, obrigado, tá? 3-1-1. Salvador, Terra 3198. Piso 17, vento 100 graus, 109. Piso 17, Fox. Voa direto do destino. Piso Serra Vitor. Vem direto do destino, que já vem atingindo o ano. Não, 05, prossiga. Guardião 05, Reinaldo Souza, comandante, confirme pra B. 04. Autorizado, Guardião 05, comprou azul no meu pé. É, reporte quando fora do solo, no vento 090 graus 099, ajuste altímetro 1017. Meu é bravo, chame a torre, 18 decimal 95. É 1158 decimal 95, né? Pra parar com a torre, bravo, Almeida Bravo. Torre, comandou, é o Papa Uniforme Bravo, Novembro Bravo. Prossiga, Papai Uniforme Bravo, Novembro Bravo. É, procedente de Porto Seguro pra Salvador. É, o Bravo 90 é Bravo, solicita. Confirmando, vai prosseguir para pouso na pista 107? Afirma, digo. Você tem conhecimento do heliponto da Enrimar? Perfeito. Gente, então o Bravo 90 é Bravo. Continue a aproximação para a pista 107, reporte quando estiver na vertical do heliponto da Enrimar. O ajuste de altímetro agora é 1017. Perdão, 1-1-8-3-3-4-4. 1-1-8-9-5. 9-8. Fora de solo, Guardião 05. Guardião 05, estou no visual? Obrigado. Decolou agora o 07, pode quando na vertical do farol de tapor? Reportará na vertical, informando que vai acender a 1.000 pés o guardião. Gente, guardião 05. Estou em Salvador, bom dia, 3740. 3740, bom dia, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro em 1.0.1.7. Soma um tráfego, decolando da pista auxiliar, pista 1.7, um helicóptero Alfa Sierra 50. Sem interferência, um tráfego adicional à sua esquerda, mantendo 1.000 pés no setor norte do aeródromo, também não interfere. Ah, ok. Aguardando autorização para pouso, centro dos tráfegos, 3740. Guardião 05, transfere controle, 1208. 1208, Guardião, transfere lá. Gente, Quilo Serra Lima, desça para 4.500 pés. Quilo Serra Lima. Tá com 360 pela esquerda, reporte reinterceptando o sinal pista 17. Bravo 360 pela esquerda, reportará. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga na rota do litoral sul. Guardião 05. Guardião, acendendo para 1.000 pés para a transmissão de imagem, manterá o setor do farol da barra. Estou autorizado a evoluir de 1.000 a 2.000 para a ascensão até 3.000 pés. Solicite autorização do controle, ok? Afirmo, para mudança de altitude, informar controle. Afirmativo. Papá, da direita para a direita para a autorizado. A aeronave chamou a torre, faça o check no equipamento rádio, a transmissão está ininteligível. Salvador 2/2? Por gentileza, checa o equipamento rádio, Força Aérea 8735. Sou eu, Bravo 90, Bravo saturou 360. Continua a aproximação para 1/7, aguardando o eixo livre, Bravo, November, Bravo. Ok, desviar o corpo de logo, Bravo. Tony, Guardião, 05. Passo, escuta, comandante. O Guardião, intenção a descer e manter 400 pés, patrulhamento Orla de Salvador. Gente, autorizado aí, comandante. Gente, Guardião. Campo no 40 graus, 079. Força Aérea 8735, agora sim, alto e claro. Acionado no parque do estado. Gente, então reporte quando pronto para o parque, Força Aérea 8735. Dará para o Bravo November Bravo na final da 1/7. Bravo November Bravo, pouso já autorizado, pista 1/7, o vento 130 graus, 089. Então 3740, solo 1/2, libera direita, chama o solo Salvador, 1/2, 1, decimal 1. Direita, solo 1/2, 1/3, 7/0. A gente vai fazer o Renave? Fazer a final vai ter mesmo Lula, só isso. Desça inicialmente para 3 mil pés, ajuste no 0/7 e forma visual com a pista. Lima, em descida em condições visuais, vão cruzar 4 mil pés, frequência livre para coordenação. Não há traça para informar por parte desse controle. Ajuste, somos 2017, 1/0, 1/7.